Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Cli Ashton. Hoje eu quero falar um pouco sobre a conexão com a natureza, coisa que eu venho há 2 meses já trabalhando isso em mim, né? Me conectando mais. É um lugar que eu fui aqui, que achei o máximo, eu nunca tinha ido, até sendo morador do Rio de Janeiro, foi na Floresta da Tijuca. Um lugar que tem uma conexão muito boa. Você sai dessa cidade de pedra, né? E de repente você está dentro de uma floresta. Assim, é só você subir o alto e de repente você está dentro de uma floresta. Você já sente a conexão, né? Ali, aquele ar puro. E ali, a primeira vez que eu fui, eu tentei o máximo me conectar, né? Reconectar, porque quando eu era novo, até os 15 anos, eu vivia a minha vida ali. Até os 15 vivia dentro da mata. E eu tinha aquela conexão, né? E não sabia. Era, andava descalço, abraçava a árvore, né? Então, para mim foi assim, foi uma reconexão, sabe? Comigo mesmo ali. E assim que a gente começou a subir, tem uma trilha, você bota o pé no chão e vai aquela trilha se conectando com a natureza, pegando aquela vibração gostosa, positiva, né? Se conectando, abraçando a árvore, até que a gente chega numa cachoeira, que é onde a gente, quem vai de coração para em busca de uma melhora interna, vai entender o que que é, né? Que nem aquela música, né? Que nunca se banhou numa queda de uma cachoeira, né? Sentindo a vibração da sua alma ser purificada por inteira. Então é praticamente isso, quando você entra debaixo daquela queda d'água na tua cabeça, no seu coronário, e você se conecta ali, se conecta com o ambiente, com a natureza. Foi uma experiência muito boa. E depois eu vou falar o que aconteceu depois. E quando eu vou para o meu refúgio, eu falo que é refúgio, né? Onde quando eu chego lá, eu me coloco assim, descalço, praticamente quase nu. Andando na conexão com a grama, com a terra, com a água. Eu sinto que eu estou no meio dos quatro elementos ali. Então, foi uma forma de eu me conectar mais comigo, sabe? Me melhorar mais, me conhecer mais, me conectar mais. As meditações de manhã cedo, você contemplando o sol, recebendo aquela energia, aquele fóton, né? Aquela energia adentrando o teu corpo. Não é só o calor do sol, é além. Eu sinto como uma energia 5D assim, entrando assim, que o planeta inteiro já entrou nesse cinturão de fóton, que é o cinturão que recebe os fótons, né? Essa energia do sol central, que é o sol de Alcione. E a gente sente, a gente está desperto, a gente sente essa energia, a gente se conecta mais. Você acaba sendo um sol, um canal de lá adentrando o seu corpo e se fundindo com Gaia, né? Você ancorado ali com teu pé na grama ali, você vai se limpando, vai se melhorando e tal. Uma coisa que acontecimentos na cachoeira, quando você está lá contemplando naquele lugar, aí você vê as pessoas chegando, né? Você, algumas sim, algumas não. Algumas pessoas vão mais para se divertir, né? Ah, vamos lá tomar um banho de cachoeira, mas não sabe o poder que tem aquele lugar. Aí você vê ao nosso redor pessoas que com costumes, né? De acender um cigarro de maconha, por exemplo. Comendo um biscoito e jogando o plástico na corrente. Aí você vê que essas pessoas realmente não estão conectadas com o lugar. Elas estão poluindo aquele ambiente. Eles não sabem o poder que tem aquele lugar. Se soubessem, elas iam para lá com um sentimento totalmente diferente de se conectar mais, né, se melhorar ali e tal. Receber aquela energia que a natureza te dá, que o divino te dá de graça, né? E as pessoas não têm esse entendimento. Então a gente fica triste e aconteceu uma vez que a gente acabou... Eu fiquei incomodado com aquilo, falei, vamos embora. Eu fui embora, porque já polui o ambiente. Né? Já te incomoda aquela energia ali. Então você acaba saindo fora. Mesma coisa quando eu vou para o meu refúgio, que é um lugar maravilhoso, eu falo que lá é um templo. Eu falo, meu templo sagrado, né? Acho que todo mundo tem um templo, né? Um lugarzinho seu, acho que aquele lá é o meu, assim. Que Deus empresta, é meu, Deus empresta pra gente, né? Eu usufruir enquanto a gente está encarnado aqui. E eu, de certa forma, eu consigo observar isso e usufruir dessa energia. Coisas que, pessoas que têm um refúgio como esse, no mesmo lugar, mas não conseguem se conectar com aquele ambiente. Leva o caos da cidade para lá junto, né? Você sai daqui para se livrar de certas confusões, conflitos do dia a dia, familiares, mas levam para lá costumes que fazem aqui a semana inteira. Não consegue se conectar com aquela energia daquele lugar. Vira uma bagunça, vira uma micareta. Você vai para um lugar que dá para você contemplar, um lugar de conexão, de você fazer uma fogueira, de você dar um mergulho na lagoa, ou no mar, ou caminhar descalço. Mas não, as pessoas fazem uma micareta. Vira um bar de pagode, né? Em plena areia de uma lagoa maravilhosa, um sol maravilhoso, e as pessoas escutando esse tipo de som, ou até outros sons que não condiz com o ambiente. Então, eu queria que essas pessoas se olhassem mais para isso. Se você tem uma casa, vai convidar alguém, tenta mudar um pouco essa vibração. A gente está num momento muito crítico. A gente está num momento da gente se conectar mais com a gente, se melhorar. Nem que vocês pulem um degrauzinho, mas você já se melhorou. Eu sempre falo que a gente tem que voltar para casa melhor do que a gente chegou. Né? Qual é o seu propósito? Muita gente não sabe qual é o seu propósito. O meu propósito é transcender. É voltar melhor do que eu cheguei aqui. Então eu aproveito o que Deus propôs para a gente. Se a gente tem a oportunidade de usufruir desses lugares, se conecte mais. Se alguém tiver, conversa com as pessoas, que eu acho que vocês vão sentir no coração depois que vocês verem esse vídeo. É mais um alerta. Se conecte mais com o lugar. Você já fica no caos, vai para um lugar, ou vai para a serra, ou vai para o mar, ou vai para a região dos lagos, ou vai de férias. Se conecta com o lugar. Aproveita a energia do local. Tenta mudar um pouco da conduta, do estilo, que é esse caos aqui no Rio de Janeiro, ou em outros lugares, por assim, ou na cidade grande. A gente sente energia quando a gente vai para lá e volta. Quando você entra no, na cidade, parece que o teto da cidade é baixo, aí vai te espremendo para baixo, assim, ó. A energia densa do local, que é... Eu vou falar como o Rio de Janeiro, é denso aqui, muito denso, sabe? Então, quando você foge daqui, tenta aproveitar ao máximo, né? Tenta aproveitar ao máximo essa conexão que você tem a oportunidade. Tem gente que quer fazer isso, mas não consegue, porque o estresse do dia a dia ganha pouco, né? E acaba ficando aqui. E se você tem a oportunidade, faça isso. Faça uma fogueira, bota o pé na grama, bota o pé no chão, olha as estrelas, né? Olha as estrelas cadentes, né? São meteoritos. Né? Converse com o universo, converse com o teu eu superior, se conecta mais. Acho que você vai voltar melhor. Faça esse teste. Se você fazer, faça você primeiro. Se você se sentir melhor, tenta passar para as pessoas também, da sua família. Vamos tirar 10 minutos aqui, vamos fazer uma oração, né? Vamos se reunir para contemplar o lugar, agradecer pela aquela oportunidade que você está tendo ali. Acho que vai ser importante, porque o momento tá muito pesado, a energia está pesada, então você tem que se manter mais sereno, mais leve para conseguir resolver seus problemas do dia a dia. Todos nós temos problemas, o problema vai estar até aí sempre. A gente tem que saber, tem que se fortalecer e para tentar resolver essas coisas. Mas com a maior tranquilidade possível. Porque as pessoas gostam de focar no problema. O problema já está ali, foca no, a sua energia na solução. Então, com esse lugar, esses lugares que você tem a oportunidade de ir, tenta pegar essa energia de lá. Que lá você conecta, lá você vai abrir a sua mente. Né? Você vai ter resposta mais rápido para resolver seus problemas do dia a dia e tal. Como já foi falado aqui, né? O Mike falou na palestra passada sobre a lei da atração, você cria a sua própria realidade. O que você está passando hoje, o que você vive hoje, que você co-criou ontem. Então, co-crie coisas boas. Se veja com lugares lindos, se veja. Na plenitude, na serenidade, na tranquilidade. Né? Então, se conecte mais, aproveite mais. Tem muita coisa que eu queria falar. Vou puxar um outro assunto, mas não é o caso agora. Mas eu acho que é isso, é um trecho pequeno e eu acho que vai servir de alerta para muita gente, tá bom? Obrigado. Gratidão.